Ministério Público de Minas Gerais denunciou nesta terça-feira, 14 de julho, 11 pessoas acusadas de envolvimento na queda do viaduto Guararapes. Entre os denunciados estão o ex-secretário municipal e um diretor de obras da Sudecap, o supervisor da obra do viaduto e profissionais ligados às empresas responsáveis pelo projeto e por sua execução, Consol e Covan. O desabamento ocorreu no dia 3 de julho de 2014, em Belo Horizonte, ocasionando a morte de 2 pessoas e ferimentos em outras 23. Segundo o Ministério Público, a queda do viaduto ocorreu devido a uma série de erros durante o planejamento, a execução e a fiscalização das obras. Os denunciados responderão pelo crime de desabamento, que pode ser agravado pelo fato de a queda da estrutura ter resultado em lesão corporal e morte. O crime, conforme a denúncia, ocorreu em concurso formal, ou seja, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. A instituição considerou que outras 8 pessoas indiciadas pela Polícia Civil não foram responsáveis diretas pelo desabamento. Por isso, o Ministério Público pediu à Justiça o arquivamento dos inquéritos relativos a elas. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delânzia Júnior.